acessórios, tem tudo que você precisa. Moda pra qualquer ocasião, do jeito que você deseja. Vem pra cá, vem pra Halloween, roupas, acessórios. Elegância, charme e bom gosto. Qualidade e atendimento. É na Halloween, roupas e acessórios. A Halloween Roupas e Acessórios tem uma linha em moda feminina, infanto-juvenil, moda evangélica, moda plus size, moda fitness, calçados, moda praia, lingeries, acessórios em geral e ainda bijuterias e maquiagens e muito mais. A Halloween sempre está atualizada com as roupas mais usadas do mercado da moda. Isso mesmo, para quem gosta de novidades e quer estar vestindo os looks mais procurados da moda, aqui tem tudo em moda. A loja Halloween facilita suas compras no próprio cartão da loja. Procure a Halloween e peça seu cartão. Você vai ver como é fácil comprar com o cartão da loja Halloween. Somos também correspondente do Banco do Brasil, onde você pode fazer o saque, tirar saldo, extrato, fazer pagamento do INSS e ainda você pode pagar boletos de até R$2.000 de todos os bancos. Então, Halloween Roupas e Acessórios. Telefone 999270070. Rua Açailândia 26A, no centro de Itinga, do Maranhão.